Eu pudesse falar os defeitos, né? Tem uma rica, só que eu vou comer a mesa. Depois os russos, nenhum meu irmão escreve nem tão bem. Os russos, eles dão um minuto. Os lados, eles dão pra baixo, e os russos, e os sujos, a balanês, eles dão pra frente, e era a pisquinha, quando ela não atendeu, a gente sai chorando, quando um bicho de bomba, não vem nem a ver, quase que um amigo sorriso. Já você, se já se avisa, ele corre na mão, tudo mal, pelo rabinho, foda, ele se vomita, a rota que na mão, se tem. Aos grafim, alles abwöhnisch. Denn ne, und uns geht an den Schuss, ne, wo, no, kein Fuß, ne, recht imaginiert, ne, da, und zwei, wo, steh, ich, man, ab, ich, so, nisch. Seht, ne, no, muss, sag ich, ne, wunder, des, na, mit, noch, ein, wuch, brecht, na, mal, gewalt, ich, so, ich, so, beschreck, in die, wo, alles ab, mit, noch, und schön, mach, ich, dieser, ab, man, muss, nicht, ich, ja, ich, ja, ich, mich, an, ab, fall, ich, mich, halt, ich, so, beschuss, ab. Problem, I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person.